coração já sabia que quando eu te vi era amor pra valer. Somos completos de amor e alegria, nosso universo só eu e você. A vida não teria sentido, o sol já não brilha se eu não te ver. Sou como criança cheia de alegria, pois o sonho que eu tinha Deus fez acontecer. Esse amor tão bonito foi plano de Deus. Tudo deu certo em nós. Quando eu estou triste, você é alegria. Nosso amor vai ser pra sempre assim todo dia. É teu, teu povo é meu. Unidos pra sempre até a morte chegar. E juntos louvando o dono do nosso amor. Em todo momento vou te amar. Você já faz parte do meu coração. E teremos frutos desta nossa união. Com a bênção de Deus está selado este amor. Entre eu e você está reinando. Sempre assim todo dia. Meu povo é teu.